Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão, é um prazer, é uma alegria estar aqui gravando mais essa edição ao lado dos meus amigos Endzoners. Como está, Alexandre? E aí, Eduardo Galvão, tudo tranquilo, tudo beleza? Passando esse feriado agora, bem tranquilo, deu pra dar uma descansada pra gente mandar bala, falar mais de futebol americano pros nossos amigos ouvintes do Endzone. Vou passando a bola aqui pro meu amigo Vitor Freire. E aí, Vitinho, como é que tá? Tudo certo? Tudo certo, Ale. Tô calor dos infernos aqui em Tum, tá dando nem pra dormir direito aqui. E é isso aí, não é, Edu? Com certeza, Vitor, um calor muito grande aqui em São Paulo. E dessa vez nós estamos sem nosso correspondente mineiro, Júlio César Vettori, com problemas técnicos, não pôde participar da gravação hoje. Mas ele está aqui de, não diria de espírito presente, uma vez que ele continua teclando aqui com a gente, continua me xingando a gente aqui via chat, mas ele continua participando da gravação aqui via chat. Ele pode dar seus pitacos aqui, a gente vai ler enquanto isso, mas Júlio César sem áudio na noite de hoje. Mas independente do áudio do Júlio ou não, a gente tem muito futebol para falar. Afinal, a gente tem mais um classificado do torneio Touchdown, mais um classificado para os playoffs. A última rodada da Liga Paulista de Flag está chegando e a semana 8 da NFL, estamos praticamente no meio da temporada. Muitos times se estabelecendo como reais candidatos aos playoffs e com muitas chances de ir ao Super Bowl, e muitos times disputando o first round pick no próximo ano. Mas antes da gente começar a falar de bola oval, vamos para os e-mails. Olha a mensagem! O e-mail dessa semana, o e-mail do G. Perboni, 28 anos, Ribeirão Preto, São Paulo. Elogiou muito o podcast, mas como nem só de elogios vive o homem, algumas críticas do Gabriel Perboni à parte técnica do podcast. Mas como o Gabriel é um cara super legal, ele já se voluntariou a ajudar a gente a melhorar essa partezinha mais técnica do podcast, questão de áudio, questão de edição. Gabriel vai dar seus conselhos, vai dar suas opiniões, vai dar seus palpites, vai ajudar a equipe do Endzone aqui. E termina o e-mail dele com aquela perguntinha básica. Como bom torcedor do Saints, ele pergunta: e o Saints, agora vai? Olha, Edu, eu acho que o Saints tem grandes chances de chegar longe nos playoffs esse ano, inclusive a chegar ao Super Bowl, porque é um time que está se mostrando muito completo. A gente vai falar da vitória sobre o Falcons, que aconteceu ontem no Monday Night Football. Drew Brees jogando muita bola, a defesa do Saints surpreendeu esse ano, jogando muito bem. Que ele pode botar fé no Saints que vai dar tudo certo esse ano. Acho que o Saints tem um grande ano pela frente. Não só o Saints tem um grande ano, como o Indianapolis Colts, como temos outros times também muito fortes. É isso aí, nossos ouvintes, cada um com um time, cada um com uma preferência, todos acreditando nas suas equipes. Acreditem, torcedores do Lions, um dia vocês voltam aos playoffs. É, quem sabe um dia, né, Edu? Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que o Lions não tá tão difícil de arrumar, não. Difícil de arrumar tá o Raiders, tá o Browns, enfim, mas o Lions, o torcedor do Lions vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas vai chegar lá logo logo. Ainda há esperança, Alexandre Branco. Aí o Júlio César vindo das trevas para nos brindar. O fantasma Júlio César aparecendo na gravação. Eu acho que chega lá um dia, Julião. Acho que logo, logo, quem sabe se o Lions fizer umas boas escolhas nesse draft aí, agir certinho no free agency, acho que chega longe sim, por que não? Para complementar a parte de recados do programa, eu queria agradecer a todo mundo que votou no Prêmio Podcast. A votação se encerrou neste último sábado, dia 31 de outubro. Muito obrigado a todos que votaram. Até a última vez que nós pudemos conferir, o Endzone Brasil estava em segundo lugar. E para você que também quer mandar um e-mail para o programa, mande seus e-mails para podcast@endzonebrasil.com. Todos os e-mails são bem-vindos, todos os e-mails são lidos pela equipe. Deem esse feedback, contem o que vocês estão achando do programa, comentem. É importante essa participação de vocês também para fazer o Endzone cada vez melhor, o Endzone cada vez mais produtivo. na Liga Paulista de Flag, não tivemos rodada neste último final de semana. A Liga descansou nesse feriado do dia 2 de novembro. Mas na próxima semana, agora dia 8 de novembro, a gente já vai ter rodada, a última rodada da temporada regular, definindo algumas vagas de playoffs. E os próximos jogos que vão acontecer no dia 8 do 11 no CT da Portuguesa. Quais são os próximos jogos, Júlio César? Black Horse contra Red Warriors, os Rhinos enfrentam os Spartans e os Silver Bullets enfrentam os Steamrollers. Lembrando que esse jogo, Silver Bullets e Steamrollers, além de uma grande rivalidade no campeonato de flag paulista, tem tudo para ser uma grande partida. Lembrando que os Silver Bullets e Steamrollers estão classificados para os playoffs e possuem bons recordes de vitória e derrota. Nós temos aqui um jogador do Silver Bullets na concentração, já na preparação para enfrentar o Corinthians e Steamrollers na próxima semana. E aí, Alexandre, tudo pronto? Tá ficando triste que tá acabando a liga, Alexandre? Então, Edu, não tô triste porque eu sei que os playoffs estão aí, nós vamos jogar vencendo ou perdendo do Steamrollers, né? Nós vamos jogar os playoffs. Mas, pelo contrário, eu tô muito empolgado pra esse jogo contra o Steam. Acho que vai ser o maior jogo da minha carreira como jogador de futebol americano. Claro, minha tenra carreira como jogador de futebol americano. Acho que esse vai ser o confronto mais emocionante pra mim, assim, não tenho palavras para descrever o hype que a gente do Silver Bullets está criando para esse jogo contra o Steam. É um jogo muito esperado. O que eu posso garantir para vocês é que o Steamrollers vai querer vencer, só que o Silver Bullets vai fazer de tudo para vencer também. Vai ser um jogo muito legal. Quem puder estar lá para dar aquela força, seja pro Bullets ou pro Steamrollers, para dar, na verdade, uma força para a Liga Flag Paulista, compareça ao CT da Portuguesa. O jogo do Steam e do Bullets é só às 2 horas da tarde, é o último jogo da temporada, mas quem quiser comparecer antes, deve comparecer antes, na verdade, para acompanhar os outros jogos, porque a Liga Paulista de Flag é sensacional, é muito legal. E eu acho que, na verdade, eu tenho quase certeza que Eduardo Galvão estará lá fazendo aquela cobertura para o Endzone, com né, com certeza, Edu? Vou estar lá, vou fazer bagunça, vou fazer barulho. Sempre fui muito bem recebido por toda a equipe pessoal lá da Liga Flag, por toda a equipe, por todos os times. Pessoal do Steamrollers, um abraço pro Matias, um abraço para todo o pessoal da organização do Steamrollers, um abraço também pro pessoal do Silver Bullet, sempre lá com eles. E vamos lá, próximo domingo, dia 8 do 11, no CT da Portuguesa, última rodada da temporada regular da Liga Paulista de Flag, decidindo playoffs, gente. Acreditem, tem time que não vai jogar agora, que vai estar lá só na torcida, porque vaga de playoffs depende desses 3 últimos jogos. E por falar em playoffs, quem também conquistou a classificação para os playoffs neste último final de semana foi o São Paulo Storm, que venceu o Sorocaba Vipers por 34-3 em uma partida válida pelo torneio Touchdown. Storm classificado se juntou ao Cuiabá Arsenal e ao Rio de Janeiro Imperadores, os 3 times classificados. E agora só resta o jogo da Divisão Sul, o último jogo da temporada regular também do torneio Touchdown. Joinville Gladiators contra Curitiba Brown Spiders, lá em Curitiba, sábado, dia 7 de novembro, meu aniversário, às 14 horas. Pessoal de Curitiba, compareçam, é o último jogo da temporada regular, antes dos playoffs que vão acontecer agora neste mês de novembro também, dias 21 e 22 de novembro, os playoffs da torneio Touchdown. Pessoal que puder comparecer, compareça, é decisão de vaga para os playoffs, gente, é jogão, promessa de grande espetáculo dos dois times. E no futebol lá nos Estados Unidos, a NFL, a semana 8, teve início nesse dia 1º de novembro de 2009. O Denver Broncos perdeu a invencibilidade diante do Baltimore Ravens, 30-7 para os Ravens. O St. Louis Rams conseguiu a primeira vitória em cima do Detroit Lions, 17-10 para o St. Louis Rams. O New York Giants foi visitar os Eagles na Filadélfia e perdeu a partida de divisão, 40-17 para os Eagles. enquanto Miami Dolphins foi até Nova Jersey enfrentar os Jets e venceu a partida por 30 a 25. É isso aí, Edu. O Indianapolis Colts manteve a invencibilidade, vencendo o San Francisco 49ers por 18 a 14 lá em Indianapolis. Houston Texans venceu mais uma, foi até Buffalo e venceu os Bills por 31 a 10. O Seahawks perdeu do Dallas Cowboys 38 a 17. E o Cleveland Browns perdeu do Chicago Bears, visitou Chicago e tomou uma sapatada de 30 a 6, Eduardo Galvão. O Oakland Raiders foi até San Diego enfrentar o Chargers e perdeu por 24 a 16. O Jaguars foi até Tennessee enfrentar o Titans e perdeu também por 30 a 13. O Vikings foi até Green Bay e ganhou por 38 a 26. O Panthers foi até Arizona enfrentar o Cardinals e ganhou por 34 a 21. O Atlanta Falcons foi até New Orleans enfrentar o Saints e perdeu por 35 a 27. Os top performers da semana, os líderes da semana, quarterback Peyton Manning passou para 347 jardas, mas nenhum touchdown e também nenhuma interceptação. Ele foi simplesmente o quarterback que mais andou com a bola. Destaque entre os quarterbacks, Brett Favre e seus 4 touchdowns. E o melhor rating da semana para Donovan McNabb, 146.7. Entre os running backs, destaque para Chris Johnson, que correu 228 jardas, marcou 2 touchdowns. E Ryan Moats, que correu 126 jardas e marcou 3 touchdowns. Entre os wide receivers, a predominância total de Red Wayne, recebeu 12 passes para 147 jardas e 1 touchdown. Podemos começar a semana então, já que teve o melhor receiver, eu acho que a gente pode começar a semana então, falando do San Francisco e do Indianapolis Colts. 49ers foi até Indianapolis enfrentar os Colts, todos davam como uma vitória esmagadora dos Colts sobre o 49ers, mas para surpresa de todo mundo, o 49ers deu muito trabalho para o time do Peyton Manning. Peyton Manning não conseguiu passar para nenhum touchdown, tendo muitas dificuldades para enfrentar essa secundária dos 49ers, mas no finalzinho acabou aparecendo ali o talento, acabou aparecendo a estrela. Red Wayne conseguiu um touchdown, conseguiu virar a partida para 18 a 14 e garantiu a invencibilidade do Indianapolis Colts. É isso aí, Edu, e mais uma partida sensacional do Peyton Manning, né? 347 jardas, sendo 147 delas para o Red Wayne. E a gente vê realmente o Peyton Manning despontando para ser mais uma vez o MVP da temporada regular. Seria o quarto título de MVP para o Peyton Manning. E olha, é difícil você contestar. O Peyton Manning provou que mesmo sob dificuldades, mesmo sofrendo para conseguir transpor a defesa do 49ers, ele foi, superou as dificuldades. Vamos dizer assim, uma vitória realmente com trabalho árduo. Acho que foi a primeira vitória do Indianapolis Colts com aquele trabalho árduo, aquele jogo sofrido, difícil. O 49ers realmente impôs uma barreira muito complicada ali para o Indianapolis Colts. Conseguiu fechar bem o jogo aéreo no começo. E expôs também, na verdade, a linha do Indianapolis Colts expôs uma dificuldade muito grande com o blitz, né? As blitzes mandadas pelo Mike Singletary, técnico do 49ers, combinadas ali, linebackers, defensive tackles, todos fazendo aquele jump, né, de um gap pro outro, eles davam a volta um no outro ali, confundiu muito a linha do Indianapolis Colts e trouxe alguma dificuldade para o Peyton Manning, que provou mais uma vez que é o melhor quarterback da NFL na atualidade e levou o Colts a mais uma vitória. Eu acho que mesmo com o grande jogo do 49ers, foi merecida a vitória, Indianapolis Colts provando que, além de estar invicto, merecidamente é um time com todas as qualidades de um campeão, de um verdadeiro vencedor do próximo Super Bowl, Edu. Mesmo com todo o talento de Peyton Manning dentro de campo, o passe para touchdown dos Colts foi da última pessoa que você poderia esperar. Quem é que fez o passe, Victor? O passe saiu do running back Joseph Addai acabou marcando o TD com o Red Wayne. Um passe de Joseph Addai para Red Wayne, um passe de 28 jardas. Olha aí, a Wildcat nos Colts. Tá tomando conta de toda a NFL. Set, hut! E já que nós começamos falando de um invicto, vamos pular para um que também era invicto até o começo da semana, mas perdeu a invencibilidade. Denver Broncos foi até Baltimore visitar os Ravens e dessa vez os Broncos não conseguiram segurar todo o potencial dos adversários. Os Ravens, com uma defesa esmagadora, limitaram a produção de Kyle Orton a apenas 152 jardas, nenhum touchdown. E o ataque do Baltimore Ravens, simplesmente brilhante. Joe Flacco comandando o ataque, discreto, eficiente. Ray Rice correndo com a bola, discreto e eficiente também. É impressionante o que esse time do Baltimore Ravens, quando resolve atacar. Agora a gente tem que ter medo de outra coisa do Baltimore Ravens agora. Não é mais da defesa, agora a gente tem que ter medo do ataque do Baltimore Ravens. É isso mesmo, Edu. E mesmo a gente falava do Joe Flacco ano passado. Joe Flacco não era aquele quarterback standout mesmo, aquele cara que a gente via um potencial enorme nele, aquele cara que, nossa, esse cara vai destruir na NFL. E atualmente, nessa temporada mesmo que o Baltimore Ravens tem comandado os jogos a partir de seu ataque, não da sua defesa, por muitas oportunidades, a gente vê um Joe Flacco ainda muito discreto, mas discreto positivamente. A produtividade do Joe Flacco não é aquela produtividade estilo, vamos dizer assim, Matt Schaub, Carson Palmer, Donovan McNabb, aquele ganho de jardas absurdo. Mas o Joe Flacco, na hora que o Ravens precisa daquele passe para touchdown, daquela conversão de terceira descida, Joe Flacco vai lá e ele realmente chegou para ficar nesse time do Baltimore Ravens. Era o quarterback que faltava. A qualidade que esse time não teve durante os últimos anos. Baltimore Ravens com o Joe Flacco, com o Ray Rice, que aliás tem feito um trabalho incrível lá em Baltimore. O cara tá correndo muito. Willis McGahee, aliás, eu acho que tá chegando em seus últimos anos na NFL e já não vai ser mais o running back titular desse time do Ravens. Sem dúvida alguma, o Ravens é um time com muito potencial também, tem uma defesa forte e, acima de tudo, eu acho que merece os playoffs por tudo que tá fazendo, não só no ataque, mas na defesa também. Ray Lewis, mais um ano fenomenal para ele, Ed Reed, entre outros. O Ravens, mesmo com uma breve reestruturação, mostra que é um time muito forte, que aquele management do front office nos últimos anos de colocar grandes estrelas no time, estrelas jovens, potenciais mesmo, agora tá dando resultado. Então, Ale, você falou do Ray Rice, no começo ele dividia muito as corridas com o Leroy McClain e com o Willis McGahee. Agora ele tá provando que ele corre muito bem, que ele faz essas jogadas tanto recebendo como correndo. E o Ravens parou de entregar a bola para os outros e agora tá entregando quase todas as corridas para ele. Quer dizer, tá despontando mais um bom running back aí nessa liga. O que a gente pode ressaltar também é o desempenho dos special teams do Ravens. Steven Hauschka, depois de perder a chance de virar a partida a favor do Ravens contra o Minnesota Vikings na semana 6, ele perdeu um field goal de 44 jardas nos últimos segundos da partida. Steven Hauschka completou nada menos que 3 field goals, 3 extra points. Ladarius Webb, cornerback rookie, que está no elenco do Baltimore Ravens, retornando chutes, conseguiu marcar um touchdown de retorno. Os special teams também jogaram muito bem no Ravens. E qual foi a tática dos Ravens para vencer a partida? Eles pressionavam o Orton com o seu front four, né, usavam os defensive tackles e os defensive ends para pressionar Kyle Orton, e enquanto o resto do time fazia a cobertura dos receivers. O Orton era obrigado a fazer passes laterais para os seus running backs e simplesmente não evoluía. O time não andava. Ele ficou preso, né, Edu? Na verdade, ele sentiu muita falta do Brandon Marshall nesse jogo. O Brandon Marshall não apareceu, nem o Jabbar Gaffney. Os receivers do Broncos estiveram presos realmente nessa cobertura do Ravens. E não é só isso, né, Edu? Não é só a cobertura em si, o esquema tático em si, a qualidade, né? Você não pode questionar a qualidade de um time do Baltimore Ravens, que tem Fabian Washington, que aliás é um ótimo cornerback, tem jogado muito bem, Dominic Foxworth, Ed Reed, tem Ray Lewis, tem defensivamente como o Alot Ngata, que tá jogando muita bola, tem Terrell Suggs. O time dos caras é incrível, não tem nem o que falar. O time do Baltimore Ravens é muito completo agora, com esse ataque produtivo deles, é um time cada vez mais completo. Set! Hut! Já que você tá falando de ataque, vamos falar de uns melhores ataques da liga? Vou falar do retorno de Brett Favre a Green Bay. Pô, oh, que beleza, hein? Vaias no Lambeau Field. Vaias totais. Brett Favre entrou em campo vaiado. Simplesmente quase foi exorcizado pela torcida de Green Bay. O pessoal que tava com a camiseta do Favre usando jaquetas por cima, cobrindo o nome do Favre. É, muito hostilizado dentro de campo. E simplesmente um show. Brett Favre fazendo miséria com a defesa do Green Bay Packers. Teve um passe no meio de campo para o Percy Harvin. E a defesa ficou batendo cabeça, literalmente, os três defensive backs do Packers. Um tacleou o outro, um bloqueou o outro. E o Percy Harvin sobrou com a bola sozinho, correu até a endzone, marcou o touchdown. E depois de ser muito hostilizado no começo, como a gente já falou, Brett Favre foi aplaudido de pé pelo Lambeau Field. Os torcedores detestaram a mudança dele para o Minnesota Vikings, mas ainda sabem reconhecer que ele é um excelente jogador, que ele tem muito potencial ainda para render na NFL. É isso aí, Edu, e a gente nunca vai vencer de falar do Brett Favre, porque a gente tem que assumir aqui gravando e fazendo mais uma edição do Endzone, que nós queimamos a língua com o Brett Favre, temos que assumir. Não só eu, Eduardo Galvão, Júlio César, Vitor, nós maldissemos a volta de Brett Favre para a NFL, fomos contra, contestamos. Tocamos até Sweet Home Alabama para ele. Exatamente, insistimos que Brett Favre estava fora do mercado, vencido, que ele deveria, na verdade, deixar as oportunidades com novos talentos na NFL. Ele está com 40 anos. Há muitos jovens com talento chegando, mas mesmo com 40 anos ele provou o contrário, provou que ainda tem muito potencial, pra, pelo menos para essa temporada com esse time do Minnesota Vikings. Ele está fazendo um trabalho incrível, inquestionável, impressionante realmente o que o Brett Favre tem feito para esse time do Minnesota Vikings. Esse time não é mais Adrian Peterson. E é verdade, esse time não é mais Adrian Peterson. Esse time agora é Brett Favre. É fato. Adrian Peterson não é nada comparado com o Adrian Peterson do ano passado, que é aquele cara que carregava realmente o Minnesota Vikings nas costas. E hoje quem carrega é o Brett Favre. É quem faz o trabalho sujo, é quem vence o jogo, é quem está lá nas horas mais importantes, na hora que o Vikings precisa de um touchdown, precisa de uma conversão de terceira descida, muita produtividade em campo, escolhas seguras, muito menos interceptações do que no ano passado jogando pelo New York Jets. Então, assim, Brett Favre é um cara que está merecendo essa excelente campanha do Minnesota Vikings, tem grandes méritos nisso tudo, muito crédito, aliás, por parte dos fãs do Minnesota Vikings, e eu acho que os fãs do Green Bay Packers têm de reconhecer que ele ainda joga da mesma forma passional e, vamos dizer assim, enérgica que o Brett Favre sempre jogou. É aquele cara que transmite aquela energia, aquele tesão de jogar futebol americano que ele tem. Temos que tirar o chapéu, Eduardo Galvão. Eu tiro meu chapéu para Brett Favre. Ele está merecendo todo esse sucesso que ele está fazendo. São 40 anos de futebol americano para Brett Favre. Eu acredito que desde quando ele saiu da barriga da mãe dele, ele já estava pensando em futebol americano. Salva de palmas para ele. Com salva certeza, Eduardo Galvão. Você vê que o fantasma Júlio apareceu agora, depois da salva de palmas, né? Em momentos decisivos, o Júlio César tá dando o ar da graça aqui, né? Júlio César é um Brett Favre, né? Júlio César é um Brett Favre. E Ale, eu queria aproveitar para fazer um adendo, que o nosso querido Brett Favre, ele deu o que o Minnesota Vikings procurava há muito tempo, que seria um quarterback, que desse tipo um ar diferente para a equipe do Minnesota Vikings. Esse ataque do Minnesota Vikings era unidimensional, ou seja, era só corrida com Adrian Peterson e seja o que Deus quiser com Tavares Jackson. Brett Favre revolucionou esse sistema do Minnesota Vikings, por quê? Com Brett Favre, eles poderiam passar a bola com sucesso, o que está acontecendo. Brett Favre e Sidney Rice estão fazendo uma bela dupla de quarterback com wide receiver e Adrian Peterson complementa por baixo, correndo com a bola. Set, hut! E já aproveitando que o Ale falou que o Brett Favre tá enérgico, o Brett Favre tá revigorado dentro de campo, energia foi o que não faltou para Chris Johnson no jogo entre o Tennessee Titans e o Jacksonville Jaguars. Chris Johnson com o novo recorde da franquia para corridas, correu simplesmente 228 jardas, marcou 2 touchdowns. impressionante o desempenho de Chris Johnson, mas que não vamos menosprezar também o desempenho de Maurice Jones-Drew. Correu 8 vezes só, mas correu para 177 jardas e marcou 2 touchdowns também. Impressionante os running backs nessa partida. Quem gosta de jogo corrido, Tennessee Titans e Jacksonville Jaguars. Tennessee Titans 30, Jacksonville Jaguars 13. O Titans não é mais um time sem vitórias, conseguiu a primeira vitória no ano agora e conseguiu em grande estilo com uma bela atuação de Chris Johnson. Mas Vince Young não é quarterback para o Tennessee Titans. Jogo corrido, sem dúvida, os dois têm de sobra, né? O Jones-Drew é a formiguinha atômica da NFL, né? O baixinho também, depois do baixinho Drew Brees, o baixinho Jones-Drew fazendo muito sucesso. O cara corre demais, né? A velocidade dele é incrível. Agora, se tem um cara que é rápido de verdade na NFL, o nome desse cara é Calec Johnson. Esse cara é um absurdo. Como corre Chris Johnson, muito talento, né? É inquestionável o talento desse cara. Um futebol muito explosivo. É, tem aquela velocidade que realmente faz os defensores... Não é aquele corte em cima da hora, mas não, é só velocidade. Ele escolhe um lado e corre. Não tem jeito de pegar. Cara, a aceleração dele é muito absurda. Agora, Edu, eu vou ter que discordar de você na parte do Vince Young. Olha, eu gostei muito da atuação do Vince Young contra o Jacksonville Jaguars. Achei que ele não jogou mal. Pelo contrário, achei que ele jogou muito bem em comparação ao nosso amigo Kerry Collins, que, pra mim, acabou a jornada dele na NFL. Se for, vai ser apenas um backup. Vince Young, 15 de 18 passes completos, 125 jardas. Um touchdown, não foi aquele desempenho estelar de Vince Young que todo mundo esperava quando ele veio para a NFL. Mas foi um desempenho discreto que não comprometeu o Tennessee Titans. Ainda produziu um touchdown, passes completos, errou apenas 3 passes no jogo. Achou por várias vezes o Justin Gage, achou também o Bo Scaife. E o touchdown acabou na mão do Nate Washington, que é um wide receiver que veio com muito hype, mas acabou produzindo muito menos do que era esperado. É, eu gostei particularmente da partida do Vince Young, mas o destaque negativo pra mim vai pro Jacksonville Jaguars. Nossa, esse time tá lamentável. O David Garrard, 14 passes completos de 27 que ele tentou, 139 jardas e 2 interceptações, crucificou realmente esse time do Jacksonville, mesmo com o Jones-Drew produzindo muitas jardas no chão. Não teve jeito pelo ar, o David Garrard mais uma vez decepcionou. Tomou um bancão, o Luke McCown entrou e aí piorou. Tentou 2 passes, não completou nenhum, quer dizer, ridículo. Jacksonville Jaguars é outro time também que faz. E chegou nos playoffs há 2 anos atrás e agora é um time sem expressão nenhuma. Tá na iminência de sair de Jacksonville porque não consegue vender todos os ingressos. Quer dizer, qual será o futuro dessa franquia de Jacksonville com David Garrard como quarterback? Eu não sei. E é triste de se ver, né, Ale? Você vê uma equipe que há 2 anos atrás lutou pro playoffs, foi aos playoffs, fez uma campanha boa, se não me engano, foi uma campanha de mais ou menos 10-6, 11-5. Teve uma boa campanha, foi para os playoffs. Maurice Jones-Drew tava jogando muito naquela época, continua jogando, mas tava jogando mais ainda naquela época. E é triste você ver como que em 2 anos uma equipe sai de playoff contender para um time, digamos, medíocre, que não tem perspectiva de futuro de playoff na NFL. Então, Júlio, só vou discordar de vocês em uma parte. Eu acho que o Maurice Jones-Drew tá jogando muito de running back e o Jaguars devia pegar mais a bola pra ele. Ele é um dos melhores running backs que tem na NFL hoje. Top 5 pra mim. Set, hut! Quem tem talento também, DeAngelo Williams e Jonathan Stewart, correndo pelo Carolina Panthers. Olha aí, gente, o que a gente já tinha falado 2 semanas atrás voltou a acontecer. O Carolina Panthers, 2 semanas atrás, resolveu colocar o jogo na mão dos seus running backs. Os running backs correram para mais de 200, quase 300 jardas os dois juntos. Impressionante o desempenho dos dois juntos. Garantiram a partida para o Carolina Panthers. Na semana passada, querido amigo John Fox, técnico do Carolina Panthers, resolveu apostar de novo no Jake Delhomme. O que aconteceu? Carolina perdeu a partida de novo, Delhomme com a partida ridícula de novo. No Carolina não se encontrou dentro de campo. Essa semana, acho que o John Fox realmente prestou atenção no que deveria ser feito e voltou a apostar nos seus running backs. Carolina 34, Arizona Cardinals 21. Carolina venceu um dos times que estão com maior potencial, um dos times que estava em ascensão na NFL, e com o primeiro tempo arrasador. O Carolina fez simplesmente 28-7 no primeiro tempo de jogo. Espetacular o time do Carolina quando resolve apostar nos seus corredores. É, Edu, o negócio é correr com o D'Angelo Williams e Jonathan Stewart, né? É o jeito, porque o Jake Delhomme tá lamentável, ridículo, e entre outros adjetivos negativos que podem ser dados ao quarterback do Carolina Panthers. Mas 34-21 sobre Arizona Cardinals fora de casa é uma vitória mais do que respeitável. É uma vitória que pode significar uma virada de ânimos ali pro Carolina Panthers. Uma vitória importante. Cardinals, a gente tem que lembrar que venceu o New York Giants na rodada retrasada. Fora de casa também, é um time forte, conta com Larry Fitzgerald, Kurt Warner, Anquan Boldin, tem o Chris Wells crescendo no jogo corrido desse time. Ou seja, é uma vitória mais do que respeitável, e engraçado que inverteram-se os papéis, né, lá em Carolina, porque dessa vez foi o Kurt Warner, né? Você também percebeu isso, Ale? É, exatamente. Foram 27 passos completos de 46 tentados, 242 jardas, 2 touchdowns e aí 5 interceptações. E mais um fumble que ele sofreu e acabou perdendo pro Carolina Panthers. Já o Jake Delhomme, 7 passos completos de 14 que ele tentou, 90 jardas, 1 touchdown. É, a produção do Jake Delhomme não é nem um pouco digna daquele contrato absurdo que ele ganhou do Carolina Panthers na última off-season. Mas se a bola estiver na mão do D'Angelo Williams e do Jonathan Stewart, as coisas vão acontecer sem dúvida pro Panthers. E é engraçado, né? A gente tava falando agora de ataque unidimensional, o Júlio mencionou o ataque do ano passado do Vikings. Esse time do Panthers acabou se tornando unidimensional justamente pela ineficiência do Delhomme. Agora o Panthers é obrigado a correr muito com a bola, com o D'Angelo e com o Jonathan Stewart, porque o Delhomme tá lamentável, senhor Eduardo. Traduzindo o que o Alexandre falou, é só o Delhomme não lançar interceptação que o Panthers tem chance de ganhar o jogo. Em vista no jogo corrido, John Fox. Quem investiu no jogo corrido e garantiu uma vitória nesse final de semana também, Houston Texans. Houston Texans tem um dos melhores wide receivers da liga, André Johnson, se não for o melhor, eu acredito que seja o melhor wide receiver da liga. E um dos bons quarterbacks, um quarterback com muito talento, Matt Schaub. Mas Matt Schaub, esse final de semana, o que ele fez? 25 de 34 passes, 268 jardas, 2 interceptações. Aonde o Houston Texans ganhou o jogo do Buffalo Bills. No desempenho de Ryan Moats, que correu 126 jardas e marcou 3 touchdowns para a equipe dos Texans. Texans, 5 vitórias e 3 derrotas na temporada, rumo aos playoffs, de acordo com Alexandre Branco. E agora eu te pergunto, agora eu vou perguntar para o Alê, quem é Ryan Moats? Eu respondo para você, meu amigo Vitor Freire. Ryan Moats é o backup do Steve Slayton, que além de ser o seu running back titular no Fantasy, ele é o principal running back desse time do Texans, mas estava com muitos problemas com fumbles. E uma hora a paciência do Glenn Kubiak chegou ao fim, e aí ele resolveu fazer o seguinte: ele tirou o Steve Slayton e colocou o Ryan Moats, todo mundo vaiou. Ryan Moats calou a galera, 126 jardas, 3 touchdowns, um desempenho incrível desse cara, que, na verdade, assim, o Ryan Moats é um cara muito talentoso, mas esteve num certo ostracismo nos times onde ele passou. Conseguiu um contrato com o Houston Texans, é o backup principal do Steve Slayton e deve continuar como running back titular, segundo alguns repórteres que andaram bisoiando lá em Houston, vendo o que está acontecendo com o Texans. E olha, ele, assim, ele correu contra o Buffalo Bills, né? Eu não sei se ele conseguiria correr contra o Indianapolis Colts, contra o New York Jets. Eu não sei, contra o Pittsburgh Steelers, será que ele consegue correr 126 jardas, marcar 3 touchdowns? Não sei. Ninguém consegue correr 126 jardas contra o Steelers. O Steelers, desde o ano passado, o Steelers não deixa um corredor passar das 100 jardas. Então, tá vendo? É complicado. Será que o Steve Slayton tem mais chances disso acontecer? Seja contra o Steelers ou não, Eduardo Galvão, eu não sei. Sinceramente, eu não sei, mas o Ryan Moats mostrou que se ele tiver oportunidade, ele vai agarrar com unhas e dentes, vai marcar touchdowns e vai correr. E, assim, o Steve Slayton, apesar daqueles problemas com fumbles, ele é um cara muito talentoso. A gente tem que lembrar que ele foi um dos principais rookies da última temporada, correu muito bem pelo Houston Texans, que pelejou muito até achar um running back titular para o seu time, encontrou o Steve Slayton e ele tem sido a resposta, tanto para o jogo terrestre quanto para o jogo aéreo do Houston Texans. A gente tem que lembrar que ele recebeu para mais 100 jardas na semana retrasada, conseguiu grandes números, marcou 2 touchdowns e decidiu o jogo para o Houston Texans. Então não podemos virar a cara para o talento do Steve Slayton. Ele é muito importante nesse time do Texans, mas Matt Schaub e André Johnson, sem dúvida, são o cartão de visita do Houston Texans. Set, hut! E agora, o jogo que foi considerado um dos jogos mais trash dessa rodada antes de acontecer, St. Louis Rams e Detroit Lions. Os dois times considerados alguns dos piores times da liga. E o St. Louis Rams conseguiu a primeira vitória da temporada contra o Detroit Lions, 17-10, com uma jogada simplesmente espetacular de Steven Jackson. Uma partida, na verdade, simplesmente espetacular de Steven Jackson. Correu 149 jardas, conseguiu dar trabalho para a defesa do Detroit. Finalmente o Steven Jackson também despontou, né? Steven Jackson jogou muito. Falar a verdade, Steven Jackson jogou demais. E a gente tem que entender que o talento dele é muito grande para ser, vamos dizer assim, menosprezado. Porque a gente tem que lembrar que ele está jogando no St. Louis Rams, que é um time fraco. É um time fraco, é um time que não tem nenhum potencial de melhora a curto prazo. É um time que precisa de muito trabalho, precisa de escolhas de draft, precisa de ação no free agency, precisa cortar alguns, vamos dizer assim, gastos desnecessários. Por exemplo, o Leonard Little recebe uma grana violenta lá em St. Louis e não está fazendo nada nessa temporada. Quer dizer, mas em compensação, o St. Louis Rams venceu e isso pode dar um momento para esse time respirar, dar aquela respirada e quem sabe engrenar mais uma vitória e ganhar moral para quem sabe vencer mais alguns jogos e não terminar tão mal assim essa temporada. Set, hut! Já que nós falamos de dois dos piores times da NFL, vamos falar de um daqueles que é um dos mais mal administrados na NFL. O Oakland Raiders perdeu do San Diego Chargers, perdeu do rival de divisão fora de casa, 24-16 para o Chargers. Não foi uma boa partida do San Diego Chargers, mas para a alegria de Alexandre, LaDainian Tomlinson correu 56 jardas e marcou 2 touchdowns na partida, Alexandre. Olha, eu queria, na verdade, que o Tomlinson corresse umas 198, né, assim, mas já que não dá, ele correu só isso aí, marcou 2 touchdowns, tá bom. É que, assim, eu fico feliz pelo LaDainian Tomlinson voltando a jogar. Eu gosto do talento do LT, acho que ele é o melhor running back da NFL, o cara corre demais, é um talento completo, e pra mim vai chegar no Hall of Fame, sim, merecidamente, mas deixando o puxa-saquismo para com o LaDainian Tomlinson de lado, o que dizer do Oakland Raiders, né? Não tem mais o que falar. O Raiders está disputando qual é pior administrado com o Cleveland Browns, né? Não é possível. Esse time do Raiders, olha, eu não sei se os nossos ouvintes do Endzone estão acompanhando, mas agora com essa palhaçada do Tom Cable, que ele está sendo acusado de violência doméstica para com sua ex-companheira e para com sua mulher, agora a gente tem que lembrar também daquele caso do Tom Cable, que ele agrediu o técnico assistente de defesa dos Raiders durante o training camp. Quer dizer, olha, o que é esse time do Raiders? É uma palhaçada, é ridículo. Um time com tanta tradição, títulos na NFL, Jerry Rice passou por lá, tantos outros caras notórios na liga. Olha, o Oakland Raiders está num buraco e, olha, vai ser difícil sair, viu? Tá complicadíssimo, o Raiders está conseguindo chegar ao fundo do poço. Howard Bay cada vez pior, provando que o draft do Raiders é muito pobre. Olha, o Raiders precisa de um Extreme Makeover. Sabe aquele programa que passa no Discovery Channel, que os caras mudam a casa inteira da pessoa, deixam sensacional? O Raiders tá precisando de um desse. Tá precisando de um Extreme Makeover versão NFL, porque só um desse pra salvar mesmo. Tá ridículo. E, Ale, só pra finalizar aqui, pelo menos, o ataque do Raiders, eu queria mencionar que Jamarcus Russell, pela primeira vez na temporada, treinou. Isso talvez pode explicar o fato de ele lançar apenas uma interceptação na partida, o que é um bom número, já que ele lançava 3. Então, eu acho o seguinte, se o Jamarcus Russell pegar para treinar mesmo, assim, treinar a fundo, que nem o Donovan McNabb fez essa semana, treinando uma hora a mais com seus wide receivers, essas coisas, eu acho que o Raiders pode ter pelo menos uma melhora nesse ataque. Lembrando que Justin Fargas é o nome desse ataque do Raiders. É o único jogador que pega a bola, coloca debaixo do braço e sai atropelando todo mundo e faz touchdown. Eu acho que a equipe do Raiders tinha que abrir o olho para isso, porque Darren McFadden nem Michael Bush estão fazendo a mesma coisa que um dos únicos running backs brancos que eu conheço da NFL, um dos únicos running backs brancos da NFL que eu conheço, Justin Fargas, está fazendo. Set, hut! E falando então de franquias mal administradas, Cleveland Browns, não é que o Cleveland, não é que os outros times vencem o Cleveland, o Cleveland já começa perdendo para si mesmo. Cleveland com 2 interceptações de Derek Anderson, 4 fumbles que sofreu durante a partida contra o Chicago Bears. Chicago Bears passeou sobre o time do Cleveland Browns, 30-6. Matt Forte voltando a correr bem, mas correr contra o Browns não é muita coisa. Correu 90 jardas e marcou 2 touchdowns. Devin Hester recebendo para 81 jardas. E a defesa do Bears também contendo esse time do Browns. O Browns ele já começa a perder antes de entrar em campo. Os turnovers que estão matando o time do Browns. Foi mandado embora hoje pela manhã o GM George Kokinis do Browns, porque o Browns mais uma vez saiu envergonhado de dentro de campo. Os fãs estão revoltados, organizaram um protesto antes da partida contra o Chicago Bears. Olha, não dá, não tem como. O Browns precisa também de um extreme makeover, mas olha, é incrível. O Cleveland Browns tinha, no ano passado, um time com um potencial absurdo. Todo mundo falava, não, esse ano o Browns vai, esse ano o Browns chega nos playoffs, esse ano o Browns vai fazer sucesso. Não deu certo, apanhou feio. Aí, agora chega nesse ano só apanhando, quer dizer, não tem como, né? Não tem como. Eu sinto pena do Cleveland Browns e eles precisam de um GM capaz de voltar a encher as arquibancadas com algum lampejo de talento, alguma coisa que levante o ânimo do Browns, porque desse jeito é sem chance. Eu já defendo a ideia de que enquanto o câncer de Derek Anderson for o quarterback da equipe do Cleveland Browns, os Browns não vão conseguir nenhum triunfo. O Derek Anderson foi que nem o Jacksonville Jaguars. Em 2006, 2007, jogou muito bem. A equipe do Cleveland Browns quase chegou nos playoffs. Ele, Derek Anderson, foi para Pro Bowl, mas desde então nunca mais voltou à velha forma que era em 2007. Set, hut! Viajando até outro passeio também, viajando até Dallas. O Dallas Cowboys recebeu o Seattle Seahawks. E Tony Romo tá inspirado, Alexandre. Depois da gente criticar muito ele aqui, a gente tem que parar de criticar qualquer quarterback aqui, porque assim que a gente critica um quarterback, o cara resolve jogar para calar a boca da equipe dos Endzoners. Tony Romo inspirado, 256 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, um passeio em cima do Seattle Seahawks, 38-17. Tony Romo é assim, né? Ele é de lua. A gente tem que lembrar que foi contra o Seahawks, tá? O Seahawks tá com uma defesa péssima, né? É outra defesa que... Nossa, é outro time que tem um... Olha, não é possível. O time do Seahawks a cada ano se reforça. Monta um time de potencial. Assim, todo mundo abre o olho pro Seahawks e fala, esse time vai chegar. Não chega. Não consegue chegar. Olha, é terrível. Mas assim, créditos sejam dados a Tony Romo, jogou muito bem. Parece que o Dallas encontrou o wide receiver que faltava para realmente colocar uma faísca nesse ataque aéreo, que é o Miles Austin. E agora eu quero ver o Dallas Cowboys enfrentando o Philadelphia Eagles no domingo. Isso eu quero ver. É nesses jogos de divisão, principalmente falando de NFC East, que a gente separa os homens dos meninos. E... gostaria muito de ver Tony Romo nesse jogo, quero ver, vou acompanhar com certeza. E pra mim o Tony Romo mais uma vez vai acabar comprometendo o time do Cowboys e os playoffs do time de Dallas, que a cada ano cria uma esperança, mas o Tony Romo insiste em arrebentar com tudo de uma vez. Então, Ale, concordo com você que o Dallas Cowboys está surpreendendo. Eu não esperava que o Dallas Cowboys lutasse pelo título da divisão da NFC East. Eu achei que seria o pior time dentro dos quatro, que até o Washington Redskins seria melhor. Mas vejo que me enganei. Tony Romo e Miles Austin estão fazendo uma dupla de quarterback wide receiver muito boa esse ano. Miles Austin, nas últimas duas, três partidas, está jogando demais, fazendo recepções cruciais, fazendo touchdowns e dando a vitória para sua equipe. E quanto ao Seattle Seahawks, é triste mesmo, Ale, porque eu fico com aquela esperança de que agora vai e infelizmente não vai. Pena de que é um desperdício de talento dessa defesa do Seattle Seahawks, que é muito boa. Set, hut! E já que existe a expectativa do Alexandre para ver Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles agora na semana 9, vamos falar de Philadelphia Eagles e o New York Giants. Philadelphia contra Nova York, que também estão se enfrentando na World Series do Baseball. Este final de semana se enfrentaram no futebol pela NFL lá em Philadelphia. E o Eagles dominou Eli Manning 40 a 17. Os Giants com muitos problemas na secundária. Tá fazendo falta alguns safeties, alguns corners, alguns muros, alguns campos de força, alguma coisa ali para conter os receivers dos outros times. O Giants com muitos problemas para conter o pessoal. Olha, tá uma festa, né? Tá uma festa da defesa do New York Giants. E olha, aquela derrota contra o Saints foi realmente um banho de água fria na cabeça do Giants, hein? O time caiu de produção, capotou. E eu acho que o soco que colocou o Giants na lona foi essa derrota contra o Philadelphia Eagles, sem dúvida alguma. Depois de estar 5-0, eles perderam 3 partidas seguidas. Eli Manning e a equipe toda começando a se preocupar um pouquinho com a situação do time. Exatamente, e era jogo de divisão, né? E Philadelphia Eagles e New York Giants é uma das rivalidades mais sangrentas da NFL, vamos dizer assim. Aquela que sai faísca mesmo, risca a faca danado cada jogo. E para cada time, uma vitória na divisão significa muito. Por exemplo, o New York Giants perdeu do Eagles e pode ser a derrocada do Giants pro resto da temporada. Aquele soco na cara, aquele baque que o Giants talvez não consiga recuperar de uma forma, vamos dizer assim, uma forma sólida realmente para poder voltar a figurar entre os times que vão aos playoffs. Apesar que eu acho que o Giants vai conseguir recuperar sim. Já pro Philadelphia Eagles, você vê como aquela vitória contra o Washington Redskins virou o jogo. 27 a 17 no jogo contra os Redskins. E agora 40 a 17 em cima do New York Giants. Foi uma decepção pro fã do New York Giants, que achava que ia vencer o Eagles mesmo no Lincoln Financial Field. E olha que jogo do Donovan McNabb, hein? Brincadeira. O que ele, DeSean Jackson e Jeremy Maclin estão fazendo com a camisa do Philadelphia Eagles. É incrível. DeSean Jackson, pra mim, desponta como um dos melhores receivers da NFL e merece o Pro Bowl. O McNabb tem um jogo bom também, principalmente porque ele divide os passes, né? A gente já comentou isso aqui no antigo programa. Um quarterback que passa no mesmo jogo pra 7 jogadores diferentes, mandando TD pra 3 jogadores diferentes, você pode ter certeza que ele vai mandar bem, porque a defesa fica tonta, ela não sabe pra quem olhar, pra quem que ele vai passar, em quem fazer a dupla marcação, não tem noção nenhuma, assim, mata o jogo, uma vitória completamente justa para o Eagles. E outra coisa, né, nós vimos Donovan McNabb de volta à boa forma, né, quando ele não esteve lá atrás, desviando dos linebackers e dos defensive ends como ele fazia antigamente, se esquivando do pass rush, mantendo a jogada viva e fazendo aqueles passes pro fundo do campo. Ele esteve no pocket imponente, mandando cada míssil. E olha, esses mísseis, você não poderia passar uma bola melhor que isso. Aquela bola que tem que ir naquele quadrado, o McNabb colocava naquele quadradinho ínfimo. E foi o que aconteceu nos touchdowns pro Jeremy Maclin, uma recepção incrível desse rookie, que mostrou que já tá bem à frente daquela curva do rookie se adaptando ao jogo da NFL. Jeremy Maclin tá muito à frente disso, acredito que ele será um wide receiver muito produtivo para esse time do Philadelphia Eagles, assim como já é o DeSean Jackson. Set, hut! É, DeSean Jackson, olha, você tá fazendo um lobby danado, DeSean Jackson, os 6 touchdowns dele no ano, os 6 touchdowns em jogadas de mais de 50 jardas. DeSean Jackson gosta de big plays. Assim como quem gosta de big plays também é o ataque do Miami Dolphins. Afinal, o Wildcat consegue produzir algumas jogadas assim, chegam a ser no mínimo espetaculares, né? Todo mundo gosta de ver uma jogada reversa bem feita, um Wildcat bem executado. E o Miami Dolphins conseguiu, dessa vez, encaixar o seu jogo contra o New York Jets, 30-25. Mark Sanchez teve um bom desempenho, mas faltou um pouquinho da ajuda no jogo corrido ali do Thomas Jones e do Sean Green. Acredito que a ausência do Leon Washington foi sentida agora na equipe do New York Jets. E o Miami Dolphins conseguiu mais uma vitória, agora 3-4 na temporada. E o New York Jets com 50% de aproveitamento na divisão. É isso aí, New York Jets rumo aos playoffs também. Time forte, esse time é muito forte. E parece que finalmente o New York Jets transformou todo aquela agressividade no free agency, a preocupação em trazer novos talentos para o time em resultado. É um time que parece que vai aos playoffs, mas aí escorrega contra o Miami Dolphins, né? 30-25 e Joey Porter falou, é melhor o Jets baixar a bola, porque nada está ganho antes do jogo terminar, certo? Rex Ryan falou muito, Kerry Rhodes falou muito, Thomas Jones falou muito, Joey Porter calou os Jets. Mais uma vez, aliás, Joey Porter, quando ele fala, ele quer dizer que ele está falando sério. Ele está falando muito sério e ele machuca os outros dentro de campo. É, enquanto o Bart Scott falava que ia ser violento dentro de campo, o Joey Porter é sério dentro de campo. Ele é agressivo e ele transforma isso em habilidade para jogar futebol americano. É o cara que consegue canalizar a agressividade dele pra vitória. E olha, o Miami Dolphins é o time mais sólido do que eu achava que era. Realmente, Ronnie Brown, Chad Henne fazendo um bom trabalho. O time do Miami Dolphins acho que tá merecendo um lugar nos playoffs, Edu. Não sei o que você acha do Miami Dolphins, mas eu vejo muito potencial nesse time. É, eu já diria sobre essa vitória, Alexandre, essa vitória dos Dolphins sobre o New York Jets, que grande parte do mérito dessa vitória a gente pode entregar nas mãos de Ted Ginn Jr., Ted Ginn Jr., wide receiver muito criticado em Miami, muitos drops bobos, não conseguindo produzir aquilo que a equipe espera dele como wide receiver, mas como retornador, Ted Ginn Jr. acaba de gravar seu nome no livro dos recordes da NFL, 2 retornos de kickoff para touchdown, um de 100 jardas, outro de 101 jardas, os dois no terceiro quarto. É, como retornador, Ted Ginn Jr., foi espetacular. Como receiver, a gente não pode falar a mesma coisa. Mas como retornador, Ted Ginn Jr. garantiu essa vitória do Miami Dolphins. É, realmente, a velocidade do Ted Ginn Jr. é algo inquestionável. A gente viu, inclusive, numa reedição desse jogo, naquele Monday Night Football, o Miami Dolphins optou numa jogada de passe fundo e o Ted Ginn Jr. abriu facilmente espaço, chegou muito no fundo do campo. E aí o Chad Henne só teve o trabalho de mandar a bola por cima do safety e acertar os braços do Junior pro touchdown. E essa explosão do Ted Ginn Jr. foi o que atraiu o Miami Dolphins para draftar o wide receiver. E tá aí, ele tá mostrando que realmente isso ele tem, mas ele precisa se concentrar para receber a bola. Ele era um cara que tinha aquela grande expectativa em ser o receiver número 1 dos Dolphins e até agora não conseguiu corresponder a essa expectativa. É, Ale, a gente fala aqui que você tem que ter os seus 3 times em ordem, né? Não só o ataque e a defesa, como o Special Teams também. Por quê? A gente olha aqui os stats do ataque do Miami Dolphins. Chad Henne, 112 jardas, Ronnie Brown, 27, Rick Williams, 27. Deu um total de 169 jardas, contando as 3 da corrida. Deu um total de 169 jardas o ataque do Miami Dolphins. Ou seja, a defesa do Jets mandou muito bem. O ataque do Jets. 265 jardas e 2 touchdowns para o Mark Sanchez. 102 jardas para o Thomas Jones. Mais 18 para o Sean Green, contando um fumble também. Ou seja, o ataque também foi bem. Mas acabaram tomando 2 TDs de retorno. isso que ganha o jogo Miami Dolphins. Ou seja, você tem que ter os seus três times em ordem. Se um espalhar a farofa, o time vai perder, não tem jeito. Set, hut! Mas quem não espalhou a farofa ontem, no nosso último jogo do programa, no jogo do Monday Night Football, é o último jogo da rodada também, New Orleans Saints e Atlanta Falcons, um clássico jogaço entre as duas equipes, rivais de divisão. Saints conseguiu manter a invencibilidade, 7 vitórias, nenhuma derrota. O Atlanta Falcons diminui seu recorde para 4 vitórias e 3 derrotas. Começa a dar um adeus assim à distância já para o título da divisão com o New Orleans Saints jogando desse jeito. E Drew Brees é incrível, né, Edu? O que dizer de Drew Brees? Não tem o que dizer, né? A verdade é só essa. Ele é impressionante o que ele faz com esse time do New Orleans Saints, o que ele faz com a bola na mão, como ele consegue encontrar os receivers, como ele é habilidoso o suficiente para vencer um jogo de futebol americano. É outro cara que desponta para MVP. Olha, eu sinceramente, a esse ponto da temporada, eu não sei quem pode ser o MVP. Se tá entre ele e Peyton Manning, para mim, acredito que os especialistas da NFL também estejam entre esses dois. A gente tem que lembrar que ele já foi o Offensive Player of the Year no ano passado, com todos os louvores. Ficou a pouquíssimas jardas do recorde do Dan Marino para mais jardas numa temporada. O Drew Brees, para mim, caminha para mais uma temporada incrível. Muitos touchdowns, muitas vitórias, e esse time do New Orleans Saints continua invicto, não só por ele, mas a defesa tá jogando muito, hein, Edu? É brincadeira. A defesa tá jogando muito, principalmente na figura de seu líder, Darren Sharper, perseguindo aí, no caso, o recorde de interceptações retornadas para touchdown. Ontem teve uma no finalzinho do jogo, em um Hail Mary desesperado de Matt Ryan para conseguir alguma coisa, mas agora que você citou a defesa, Alexandre, foi realmente a chave do New Orleans Saints para vencer a partida. Porque se você olhar 35 a 27, dá uma diferença de 8 pontos entre os times, você diz que foi um jogo bem disputado, porque o Atlanta Falcons não conseguiu produzir mais. Simplesmente porque Matt Ryan estava constantemente sob pressão. Ele completou apenas 19 de 42 passes tentados, mas completou para 289 jardas e foi interceptado 3 vezes na partida. Matt Ryan não teve sossego, sofreu 3 sacks ontem, foi complicado para Matt Ryan conseguir produzir ontem. O Saints realmente não deu sossego para ele. É aquela velha história, né, Edu? Não tem jeito, se o time não tiver organizadinho, se não tiver acertadinho, não vai ter jeito, não vai vencer. E o Atlanta Falcons tem muito potencial, Edu. Matt Ryan joga muito futebol americano, o cara joga demais. Tem Tony Gonzalez, tem Roddy White, tem Michael Turner. São grandes talentos. Esse time tem potencial ainda para chegar nos playoffs. Aliás, a NFC essa temporada tá duríssima. A gente não consegue escolher dois favoritos para wild card, muito menos para campeão de divisão em várias divisões. A gente vê, por exemplo, a NFC East, com New York Giants, Dallas Cowboys e Eagles ali disputando o topo, Redskins um pouco abaixo. Olha, tá incrível a NFL esse ano. Acho que é uma das temporadas mais emocionantes que a gente vai acompanhar. Vamos esperar até o final do ano, mas essa temporada tá incrível, Edu, e o Atlanta Falcons é mais um time a ser acompanhado, porque Matt Ryan é muito bom, Tony Gonzalez continua incrível e Roddy White é um dos melhores wide receivers da NFL atualmente, além de Michael Turner sendo realmente, confirmando realmente que é um grande running back, que estava no ostracismo lá no San Diego Chargers atrás do Ladainian Tomlinson, mas está mostrando que tem muito mais que potencial, que é um nasceu para ser jogador de futebol americano, assim como Brett Favre e muitos outros. Ale, pode contar também com o seu time de wide receiver, né? Mark Colston, um jogador muito alto, muito explosivo. Jeremy Chalk, um dos melhores tight ends da NFL. Devery Henderson, um jogador muito rápido. Lance Moore ainda também não se encaixou no time aí nessa temporada. Encaixaram o jogo corrido também com Pierre Thomas, né? E Mike Bell. Os dois estão correndo muito, muito mesmo. Os dois estão muito rápidos. Mike Bell é um pouco mais forte. Mas o Jerry Thomas principalmente é muito rápido e tá conseguindo ganhar essas jardas terrestres que ano passado não conseguia. Além de ter encaixado a defesa, esse time do New Orleans Saints vem com tudo, né? na próxima semana o Week 9 da NFL começa no dia 8 de novembro. O Washington Redskins vai até Atlanta visitar os Falcons dentro de Georgia Dome. O Baltimore Ravens vai até Cincinnati enfrentar os Bengals no Paul Brown Stadium. O Kansas City Chiefs vai até Jacksonville enfrentar os Jaguars. E o Green Bay Packers vai até Tampa enfrentar o Tampa Bay Buccaneers no Raymond James Stadium. Miami Dolphins contra New England Patriots lá no Gillette Stadium, continuando a agenda. Houston Texans contra o Indianapolis Colts, aliás, jogaço esse, hein, lá no Lucas Oil Stadium em Indianapolis. Arizona Cardinals contra Chicago Bears. Carolina Panthers contra New Orleans Saints, buscando continuar invicto lá no Superdome. Detroit Lions vai até Seattle enfrentar o Seahawks. O Chargers vai até Nova Jersey enfrentar o New York Giants. O Tennessee Titans vai até São Francisco enfrentar o 49ers. O Dallas Cowboys vai até Philadelphia enfrentar o Eagles. E o Pittsburgh Steelers vai até Denver enfrentar o Broncos. Esses dois últimos jogos com transmissão pendente da ESPN. E quem tá de bye essa semana? Buffalo Bills, Cleveland Browns, Minnesota Vikings, New York Jets, Oakland Raiders e St. Louis Rams. Alexandre, um jogo pra você que vai ser espetacular essa semana. Jogo espetacular? Olha, eu sempre escolho os jogos do Philadelphia Eagles. Tô até me sentindo mal por isso, então vou mudar um pouco. Aliás, é uma das poucas rodadas que tem vários jogos incríveis pro pessoal assistir. Muitos jogos bons, realmente. Eu vou ficar com Houston Texans contra Indianapolis Colts lá no Lucas Oil Stadium. Como eu citei durante a passagem da agenda aí, esse vai ser um jogo muito bom. A gente vai ver como a defesa dos Colts reage contra esse ataque explosivo do Houston Texans. E veremos Peyton Manning enfrentando o pass rush do Houston Texans, que não produz muito sacks, mas que com certeza acelera o pensamento do quarterback adversário. E pra você, Vitinho? Olha, já que você não quis falar, eu falo do jogo do Eagles, então. Esse jogo aí é uma das maiores rivalidades da NFL. Tá valendo a primeira colocação da NFC. E além de ser um jogo nervoso, né? Porque os dois times se odeiam mesmo, né? E você, Edu, qual jogo você escolhe? Eu já recomendo para os nossos queridos amigos ouvintes do Endzone o jogo entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals lá em Cincinnati. Jogo de divisão. O Ravens pode buscar empatar na liderança da AFC North com essa divisão. E os Bengals então vão tentar garantir o seu posto, vão tentar se manter no topo da divisão. Jogaço de divisão, rivalidade. Defesa do Baltimore Ravens contra Carson Palmer e Chad Ochocinco. Jogaço. Acompanhe. O Endzone da semana fica por aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam, todos que ouviram o programa até agora. Mais uma vez, os contatos, comentem na postagem do programa, mandem seus e-mails para podcast@endzonebrasil.com. Nós vamos adorar ter esse contato dos nossos ouvintes. E eu começo a rodada de despedidas por Alexandre Branco. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Edu. Valeu por mais essa edição do Endzone. Espero que o pessoal goste. E, olha, nosso amigo Júlio César faz muita falta nesse podcast, é um cara fora de série e o sotaque mineiro dele adiciona muito a esse Endzone, apesar dele não mandar nenhum pão de queijo pra gente, nem que seja por Sedex, esse vagabundo sem vergonha. E eu vou passando a bola para o nosso amigo Júlio César, que apesar de não mandar nenhum pão de queijo pra gente, a gente gosta muito dele, não é verdade? Um abraço, Julião. Então, Ale, foi assim, um pouco triste ter que participar como um fantasma, já que meu microfone não estava querendo funcionar, estava travando, mas eu fiz as minhas participações, espero que o pessoal não fique nervoso e tal, prometo arrumar esse microfone aqui para semana que vem, e espero que gostem desse podcast. Até a próxima, falou, Vitinho! Aquele abraço aí dos ônibus, aquele abraço aos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse programa aí. Prêmio Podcast, acabou a votação, vamos ver aí como ficou nossa posição, tomara que seja bom, né, Edu? Com certeza, Vitor, a gente também faz votos de que nossos fãs, nossos ouvintes tenham nos brindado com uma boa colocação no Prêmio Podcast. Mas o mais importante foi a divulgação, o mais importante foi ver a mobilização do pessoal. Os parabéns para todo mundo. Muito obrigado, pessoal. E eu me despeço, eu mando um abraço para todos os Endzoners também. Um abraço, Alexandre, um abraço, Júlio, um abraço, Vitor. A edição de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Fui!